tengok para para kita tua. Eco Zulu November, boa noite, o vento 080 graus, 02 nós, intenção de pouso da pista 35. Sente, continue a aproximação, o ajuste 10 no 2, reporte ingressando no final da 35, Eco Zulu November. Olha só, como chama o seu minuto que eu tenho 95? 18, Papai Romeu Charlie Alfa Tango, boa noite. O ajuste 10 no 2, mantenha a linha do litoral. Reporte para cruzamento final da pista 35, informo agora um tráfego Papa Alfa 31, ingressando final da 35, Eco Zulu November, reporte visual com tráfego Charlie Alfa Tango. Tá, visual com tráfego, tá. Gente, reporte para o cruzamento da final da 35, o Charlie Alfa Tango. Vai reportar cruzando a 35, Charlie Alfa Tango. Passareiro 2228. Passareiro 2228, Vitória da Conquista, guarde cópia no pátio 1, remoto 13. Guardando 2228. Novembro ingressando final 35. Gente, o Eco Zulu November, autorizado pouso, pista 35, vento 090 graus, 02 nós. Autorizado pouso, November. O Charlie Alfa Tango mantém a linha do litoral, autorizado cruzamento final da 35 e final da pista 28. Reporte liberando via linha do litoral norte, o Charlie Alfa Tango. Na presença, autorizado o cruzamento da 35 e da 28. Reporta livrando o final 28, Tango. Gente, sou hoje 28, autorizado backtrack até a parte 5, o Eco Zulu November. Boa noite. cruzamento 28. Ciente, Violeta Tango, prossiga via linha do litoral norte até Iberostar e retorne a frequência do controle 119.8. Está presente, 1900, graças a Deus. Salvador, aproximadamente Alfa Tango. Alfa Tango, uma tração de São José, Espírito Santo, você pode 2 milhões a passar de Salvador. Portará 20 milhões fora, tá? Direita, realiza o perfil da subida Ardor, após Elefa, DCT Opilor, após Opilor, DCT Vitor Charlie Oscar. Frequência do controle 119.8, acione o transponder 5155, passarelo 2228. Autorizado para a vitória da conquista, nível de voo 180, decola da pista 10. Primeira chuva direita, saída Ardor, posição Elefa, após Elefa Opilor. O pilar de toda a conquista. Controle de saída com 119.80. Transponder 5155, passarelo 2228. Cotejamento correto, confirmando a posição que se encontra remota 13 de Pátio 1. Afirmo. Chame pronto, pushback acional 2228. Vai, vai lá. 228, remontando a 330 para o Chilete Alegre. Autorizado, sempre pronto para lutar. Passarei do 2228. Autorizado, não, só ataque 2223. 2228. Tira pela patrão. Pela patrão, pela patrão, foi tudo formado, você tem socorro pela patrão. Pessoas a bordo, autonomia de 4 horas e 30, eterna Salvador, solicito a parte. Então 1-0, reporta pronto para a decolagem, o ajuste 1-0, 1-2. Partiu em de ponto de espera da pista 1-0, vai informar pronto para a saída 2-2-2-2. Obrigado. passageiro 2228, próximo à espera, próximo de colégio. Passageiro 2228, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 040 graus, 02 nós. Autorizado a alinhar e decolar, passageiro 2228. Passageiro 2228, decolado às 4h30, controle agora 1,19.8, tem um bom voo. 4h19.8, grato, bom dia. 4h19.8, passageiro 2228. Passageiro 2228, contato radar na decolagem, fica para nível de 180, sair da água. Sair da água, 385 possível, vamos elefante. Obrigado, Alex, do Grato, as naves Passarela 2224, quando possível coordenar com seu colega de trabalho, vamos direto para o destino. Ok, vai aguardar. Informo que se for para te ajudar, também tem condição de ficar restrito aí a uma centena ou 120. Obrigado. Localizador,

Tá passando Intervagos, autoriza a manter a vertical da estrada do Coco em portal norte da torre? É, Patrônio, sem ser tu, e chama o turno 1 minuto, deixa uma loja de 5. 1895, grato, boa noite. Fala, Mestre da Fatalão. Boa noite, o ajuste no 0 no 2, prossiga, espera 2. No 0 no 2, está passando Interlagos, senhor, autoriza a matéria vertical da entrada do Coco reportar a norte da torre? Afirmo, reporte no setor norte da torre Salvador, o Charlie Afatano. Reportará através norte da torre, tá? Acima direto para baixo, o vento variável com 02, nós, reporte no solo da mata controlado, Charlie Afatano. Variável com 2, nós, reportará no solo controlado da mata, tá? Localizador, resolva a pista. 3170, chama a turma, no uma loja de 5. Tô em 2395, pode ir. Botafogo, considero o solo 05, frequência livre no corte, bom dia. Ah, 3070, final ILS, pista 1-0, baixou e travou. Variável com 02 nós. Ele pôs no pista 1-0, 3070. Informo que faz um tempo que choveu sobre o campo, anteriormente estava sendo usada a pista molhada, mas agora acredito que esteja de úmida para seca. A princípio eu aguardo a pista molhada, ok? Mas sem certeza. Obrigado. No solo aos 09, libera a direita, chama o solo 121, decimal 1. Direita, solo 21, 1, porra. Poderia confirmar a condição da pista? Sequíssima. Grato. Salvador, bom dia, tá? 3170. 3170, bom dia, prossiga táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa e Juliette para os três. Câmbio. Salvador, até 3510, né? Chega até 3510. Poderia confirmar se há chuva sobre Salvador? Claro. É 3520, a transição aqui no choque, pista até fica. Pessoal, então,